Então, em abrimos as portas do Jardim Abelha Mal Plantado, o programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui, como sempre, na Rádio Felispim, a rádio livre e comunitária de Trasancos. Ora, antes de começar o programa, eu quero lamentar a morte do nosso colega Miguel Encho, que morreu na semana passada, e nós aqui na rádio ficamos todos muito tristes, muito lamentamos essa morte tão jovem, e de uma pessoa que era muito comprometida com valores sociais, com valores ecológicos e uma identidade galega. Eu aqui deste lado do micro quero desejar à família um grande abraço e os meus pêsames. Ora, e hoje vamos ter um programa muito especial, porque estamos a celebrar os 50 anos da Revolução dos Cravos. Todos os anos, mais ou menos por esta altura, no Jardim Abelha Mal Plantado, fazemos um especial dedicado a esta Revolução. E hoje não podia ser menos, hoje que ainda para mais fazemos 50 anos desde que começou a Revolução, pois fazemos hoje um programa especial. Esta canção com que estamos a começar o programa, Perfilados do Medo, cujo poema de Alexandre O'Neill e pertence ao primeiro disco de estreia de José Mário Branco, esta canção é bastante descritiva da época da ditadura em Portugal. Pois é, sendo assim, no programa 2 vamos dividir o espaço em dois. Na primeira parte eu vou fazer uma descrição do que representou a ditadura com a sua repressão, a sua censura, as prisões e mesmo até as mortes. E na segunda parte vou falar da posição da luta antifascista que se levou a cabo até se chegar à Revolução em 1974. E eu então quero começar por vos dar assim alguns dados que para mim foram bastante importantes conhecê-los. Quero partilhar com vocês uma cronologia da ditadura que durou 48 anos. A ditadura foi entre 1926 e 1974. Começou em 1926 com um golpe militar contra a Primeira República Portuguesa. À frente desse golpe militar estava Óscar Carmona, que tomou o poder logo a seguir como Presidente da República, e dois anos depois pôs Salazar no governo como Ministro das Finanças. E Salazar esteve entre 1933 até 1970, o ano da sua morte. E aqui está uma coisa curiosa, porque isto foi um dado que eu aprendi aqui há uns anos atrás, que Salazar tinha morrido em 1970 e não em 74, como eu e muita gente tínhamos pensado. Eu digo muita gente porque eu costumava fazer na altura um questionário aos meus colegas de trabalho para ver quem é que sabia este dado, um dado muito simples, eu sei, um dado muito básico, mas é incrível que toda a gente pensava que Salazar tinha morrido ou sim em 74 ou depois da Revolução, e não é verdade, Salazar morreu antes da Revolução. O que se passa? Será que a Revolução perde poder por não ter sido contra Salazar? Na minha perspectiva, não. Na minha perspectiva, a Revolução de 74 teve exatamente o mesmo valor que se fosse contra Salazar, porque o que substituiu Salazar não era melhor, era bastante pior que Salazar, vamos dizê-lo com todas as letras. Realmente Marcelo Caetano era mais papista que o Papa, se podemos dizê-lo assim dessa forma. Marcelo Caetano não só seguia os ditames de fascismo, como os ultrapassava. Ele aumentou a guerra, fez muitas coisas mais. Uma delas foram chacinas nas ex-colónias portuguesas, chacinas muito grandes. Saiu à rua num dia assim, naquele lugar sem nome para qualquer fim. Uma gota rubra sobre a calçada cá e um rio de sangue de um peito aberto sai. O vento que dá nas canas do canavial. E a foice de uma ceifeira de Portugal. E o sol da bigorna como um clarim do céu. Vão dizendo em toda a parte o pintor morrer. Embora a ditadura portuguesa não tenha sido tão sanguinária como outras ditaduras, também foi caracterizada pela repressão, pela censura, pela opressão, racismo e assassinatos. Tal como esta canção que estamos a ouvir de fundo, A Morte Saiu à Rua, de José Afonso, que está dedicada à memória do pintor e escultor José Dias Coelho, que foi assassinado pela PIDE. Também temos outras canções, como a Cantar Alentejana, que também está dedicada à ceifeira alentejana Catarina Eufémia, também assassinada pela Polícia do Estado Novo. Também houveram muitas mais mortes causadas pela repressão da ditadura de Salazar. Mesmo o Humberto Delgado, que ousou enfrentar Salazar numas eleições que acabaram mal para ele por serem fraudulentas, também acabou por ser assassinado pela PIDE. O mesmo, de fim, teve muita gente incógnita por se oporem ao regime de uma ou de outra forma. Muitos morreram nas prisões montadas pelo regime que era usado para prender e torturar comunistas ou opositores. Nós agora vou-vos mostrar agora vários exemplos de prisões que existiam nessa altura em Portugal. Tínhamos, por exemplo, a prisão de Caxias, a prisão de Peniche, a prisão do Aljube, em Lisboa e no Porto, a prisão de Angra do Heroísmo, na Madeira, e ainda o campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde. E o sol da vigorna como um clarim do céu. Vão dizendo em toda a parte o pintor morreu. Além destas prisões, hoje em dia sabe-se que existiam dezenas de prisões espalhadas por todo o Império Ultramarino, de Portugal até Timor. Eram depósitos temporários, prisões instaladas em antigos fortes, locais de residência fixada, campos de concentração, como do Oecussi, em Timor, ou simplesmente antigas prisões que passaram a acolher presos políticos em Portugal. Em Portugal, o Estado totalitário dava liberdade para que praticamente todas as forças policiais ou paramilitares prendessem por motivos sociais e políticos. Sendo assim, agora vamos ouvir a canção no Tarrafal, o Hino de Caxias, uma canção composta por um coletivo de presos de Caxias, aqui interpretada por Catarina Moura, Manuel Pires da Rocha e Luís Pedro Madeira. Trevas percorremos sob o olhar feroz dos carcereiros, mas nem a luz dos olhos que perdemos nos faz perder a fé nos companheiros. Vá, camarada, mais um passo, já uma estrela se levanta. Teme carrasco que a morte te espera na aurora do fogo da libertação. Ouço ruírem os muros quebrarem as escadas de ferro da nossa prisão. Teme carrasco que a morte te espera na aurora do fogo da libertação. Podem rasgar meu corpo à chicotada, podem calar meu grito enrouquecido, que para viver de alma ajoelhada viver de rosto erguido. Vá, camarada, mais um passo, já uma estrela se levanta. Cada fio de vontade são dois braços, e cada braço uma alavanca. 1961, Portugal inicia a chamada Guerra Colonial, também chamada Guerra da Libertação ou Guerra da Independência, referindo-se ao período de confrontos entre as Forças Armadas Portuguesas e as forças organizadas pelos movimentos de libertação ou independência formados nas províncias do então ultramar português. Quer dizer, os países de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique. Esta guerra, como todas as guerras, implicou muitos custos financeiros e muitas vidas, tanto do lado português como dos países que lutavam pela sua independência. O Estado Novo defendia desde o seu princípio a integridade dos territórios coloniais portugueses. Esta guerra sustentava-se pelo princípio político da defesa daquilo que o regime considerava território nacional. Enquanto isso, os movimentos de libertação defendiam a independência dos territórios sob o domínio colonial português, com base no princípio inalienável de autodeterminação e independência. Eu quero aqui salientar a figura de Amílcar Cabral, que foi ele que iniciou esta ideia da independência dos países africanos, de Portugal, mas numa perspectiva de negociar com Portugal, só que Salazar não queria negociar, Salazar queria se negar a dar independência e por isso entrou em guerra. A Revolução dos Escravos de 74, e que põe fim à ditadura do Estado Novo, resulta em grande parte dos desenvolvimentos políticos, sociais, militares e legais desta guerra. Lisboa tem suas barcas, agora lavradas de armas. Lisboa tem suas barcas, agora lavradas de armas. São de guerra as barcas novas, sobre o mar com sua guerra. São de guerra as barcas novas, sobre o mar com sua guerra. Barcas novas levam guerra e as armas não lavram terra. E as armas não lavram terra. Sobre o mar, barcas novas são mandadas. De Lisboa sobre o mar, barcas novas são mandadas. Barcas novas levam guerra sobre o mar com suas armas. Barcas novas levam guerra sobre o mar com suas armas. Barcas novas levam guerra e as armas não lavram terra. E as armas não lavram terra. Não se pode falar da Revolução dos Escravos e não falar da situação na Palestina. É incrível, mas todos os dias vemos notícias na televisão em que Israel comete uma atrocidade contra a Palestina. Ora mata 100, ora mata 200, ora mata estes. É incrível. Todos os dias há atrocidades a falar. Por isso eu vou voltar a fazer as três exigências que já fiz na semana passada. E a primeira é um cessar-fogo imediato de Israel à Palestina. Que Israel pare com o genocídio que está a levar a cabo contra o povo da Palestina. A segunda exigência é que Israel seja condenado e sancionado pelo genocídio. E a terceira e última é que se o povo judeu deseja viver no território da Palestina, e serão bem-vindos, já que muitos palestinianos também são judeus, terão que viver segundo as regras e costumes da Palestina e terão que respeitar a sua cultura e o seu povo. Mais uma vez, não vou usar nenhuma cunha feita com inteligência artificial, porque realmente cada vez gosto menos dessa ideia. E vou usar a canção Shalom Palestina, de José Mário Branco, que nos fala de um tom bastante ácido sobre a recusa de Israel em reconhecer aos palestinianos o direito de ali construírem a sua pátria. Como se os israelitas tivessem necessidade de se vingar nos palestinianos as humilhações sofridas nas mãos dos nazis. Se acabou, foi a solução final, que afinal já se encontrou. E está aqui para o que der e vier. Eis a nova diáspora de quem já pagou. Já pagou e tornou a pagar todo o mal que ficou por fazer. Shalom, Palestina. Vega a tua espinha. Agora é a nossa vez. Agora é a tua vez. Santa, viva a terra prometida. Chão amado, chão pequeno, chão estreito, mas que vai sendo alargado. Cada povo tem o seu tempo e o seu espaço marcado, o seu espaço vital, o seu Anschluss fatal. E é a força, pela força que lá de passar. O eleito a sol não estava aqui nenhum. E aqui há de ficar quem foi o brincalhão que chegou a pensar em Madagascar. Shalom, Palestina. Pega a tua espinha. Agora é a nossa vida. Desculpe, mas agora é a tua vez. Sequer sabes ler, mas vais ter que aprender, mas vais ter que saber, porque a gente também aprendeu a esquecer. Desde Gaza a Beirute, do Jordão ao Sinai, já está tudo esquecido, já está tudo aprendido. E ficamos aqui, e tu morres aqui, e daqui ninguém sai. Shalom, Palestina. Venga a tua espinha. Agora é a nossa vez. Tem paciência, mas agora é a tua vez. O lema 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais, está muito bem, é muito bonito, mas não nos podemos ficar por estas lindas palavras, porque o fascismo pode voltar quando menos se espera. Exemplo disso foi o resultado das últimas eleições em Portugal, em que a direita ganhou em votos, dando até 50 deputados ao partido de extrema-direita, Chega. Eu, como nesta data do 25 de Abril, eu tenho ouvido alguns programas dedicados à Revolução dos Cravos e um que eu gostei muito, que eu vi hoje mesmo, é o programa do Galiportos, em que o Germano Esteves faz uma entrevista ao Capitão de Abril, Manuel Durão Clemente. E eu achei interessante várias frases que ele disse, quer dizer, eu achei interessante tudo o que ele disse, mas umas frases para mim foram um bocadinho novidade, que era... Ele dizia que nós temos que aprender a história, temos que conhecer a história e estamos bem informados, porque senão somos enganados. E a extrema-direita está aí a aproveitar-se da gente que não está bem informada. Portanto, informem-se, tentem saber bem a história da ditadura, quem eram os fascistas e como é que se conseguiu chegar à Revolução. Pois é, eu acho que é preciso lutar diariamente contra o fascismo, porque, tal como diz o Sérgio Godinho na canção que vamos ouvir a seguir, o fascismo é uma minhoca que se infiltra na maçã, ou vem com botas cardadas ou com pezinhos de lá. Vamos lá ouvir então. Lá isso é. Quatro rodas, tenho carro, três pezinhos, tenho banco, dois olhinhos, tenho cego, quando anda a fazer que é manco. Quatro rodas, tenho carro, não tem? Lá isso tem. Três pezinhos, tenho banco, não tem? Lá isso tem. Dois olhinhos, tenho cego, quando anda a fazer que é manco. Dois olhinhos, tenho cego, quando anda a fazer que é manco. O fascismo é uma minhoca que se infiltra na maçã, ou vem com botas cardadas ou com pezinhos de lã. O fascismo é uma minhoca, não é? Ah, isso é! Que se infiltra na maçã, não é? Ah, isso é! Ou vem com botas cardadas ou com pezinhos de lã. Ou vem com botas cardadas ou com pezinhos de lã, não é? Ah, isso é! O mandão é põe e dispõe, mas o povo é que manda no povo. Ah, isso é claro, claro, mais claro que a clara do ovo. O mandão é põe e dispõe, mas o povo é que manda no povo. Ah, isso é claro, claro, mais claro que a clara do ovo. Branco é galinha ou põe. Há quem manda obedecer e há quem disso se encarregue. E também há quem não tenha ponta de onde se lhe pega. Há quem manda obedecer, não há? Há isso lá! Há quem disso se encarregue, não há? Há isso lá! E também há quem não tenha ponta de onde se lhe pega. E também há quem não tenha ponta de onde se lhe pega. Há partidos de direita que põem sempre a bola ao centro. Mas quem melhor esfintar é que vai marcar o tento. Há partidos de direita, não há? Há isso lá! Que põe sempre a bola ao centro, não é? Há isso é! Mas quem melhor esfintar é que vai marcar o tento. Mas quem melhor esfintar é que vai marcar o tento, não é? Lá isso é! O mandão é que põe e dispõe, mas o povo é que manda no povo. Ah, isso é claro, claro, mais claro que a clara do ovo. O mandão é que põe e dispõe, mas o povo é que manda no povo. Ah, isso é claro, claro, mais claro que a clara do ovo. Branco é galinha ou põe. E mesmo que nos tentassem cortar o pio, não adiantava que a gente cantava mesmo assim. Lá isso é. Lá isso é. Lá isso é. da gente a nossa terra, é da terra a nossa gente. Traz os montes ao Algarve, das ilhas ao continente. É da gente a nossa terra, não é? Ah, isso é! É da terra a nossa gente, não é? Ah, isso é! Traz os montes ao Algarve, das ilhas ao continente. E é estranho que haja para quem isto não seja evidente, não é? Lá isso é! O mandão é põe e dispõe, mas o povo é que manda no povo. Ah, isso é claro, claro, mais claro que a clara de um ovo. O mandão é põe e dispõe, mas o povo é que manda no povo. Ah, isso é claro, claro, mais claro que a clara de um ovo. Branco é galinho, põe. O mandão é põe e dispõe, mas o povo é que manda no povo. Ah, isso é claro, claro, mais claro que a clara de um ovo. O mandão é põe e dispõe, mas o povo é que manda. Isso é claro, claro, mais claro que a clara de um ovo. Manda ver com e dispõe, mas o povo é que manda no povo. Isso é claro, claro, mais claro que a clara de um ovo. Manda ver com e dispõe, mas o povo é que manda no povo. Estás a ouvir Xardín a Beiramar Plantado, um programa de música portuguesa na Rádio Filispín. Jardín a beira-mar plantado. Estão a vir o Jardim a Beira-Mar Plantado, dedicado hoje aos chicatianos da Revolução dos Cravos. Na primeira parte do programa falámos sobre o lado negativo dos 48 anos da ditadura, que foi viver numa ditadura com a repressão, censura, assassinatos e prisões típicas das ditaduras de todo o mundo. E como se isso não bastasse, juntou-se uma guerra contra as colónias que se queriam independizar. Nesta segunda parte do programa, vamos agora falar sobre a luz que emergia dentro da negrura da ditadura, que era a oposição ao regime, por exemplo. A prova disso é que desde o início o povo se revoltou em variadas alturas, tentativas estas que, embora frustradas, levaram a que por fim, em 1964, Portugal se conseguia livrar de uma das ditaduras mais longas da história. E vou agora dar-vos alguns exemplos destas tentativas. Ora, alguns exemplos destas oposições ao regime e à ditadura foi, por exemplo, a revolta da Marinha Grande em 1934, logo no início, depois de Salazar entrar no poder. Dois anos depois, houve a revolta dos marinheiros e muitos acabaram presos e mortos na prisão do Tarrafal. Em 1937, houve o único atentado à bomba que tentou matar Salazar, frustrado mais uma vez. Em 1958, tivemos Humberto Delgado a concorrer às eleições para presidente da República, porque Óscar Carmona, Óscar Carmona, já agora aquele que pôs Salazar no poder e que o manteve durante anos e anos até que morreu, tinha que ser substituído e Américo Tomás era o eleito que ia substituir da escolha de Salazar, ou seja, Óscar Carmona mantinha Salazar, Salazar mantinha Óscar Carmona até que um deles morria e depois tinha que ser substituído por outro e o substituto à altura era Américo Tomás, mas Humberto Delgado queria frustrar este seguimento e ele ameaçava com despedir, mandar a Salazar embora caso ganhasse, só que não ganhou. Humberto Delgado infelizmente foi vítima de fraude eleitoral e teve que escapar para o Brasil e mais tarde foi assassinado pela PIDE. Em 1959, Humberto Delgado voltou e tentou uma revolta na Sé. Em 1961, voltou outra revolta na Embeja. Em 1961, houve também o famoso assalto ao Santa Maria, que envolveu galegos e portugueses. Em 1962, houve o golpe Botelho Muniz. Em 1964, um mês antes da Revolução de Abril, houve um golpe militar falhado pelo MFA nas Caldas da Rainha. Ora, realmente daqui chega à conclusão que tentativas de acabar com o regime ditatorial de Salazar houve muitas, a maior parte delas falhadas, mas todas estas foram uma lição para que chegássemos a abril de 74 com êxito. Vamos agora ouvir outra canção, Canrei Vosso, de Sérgio Godinho. Mais vale ser um cão raivoso do que um carneiro, do que um carneiro, a dizer que sim ao pastor o dia inteiro, o dia inteiro, e a dar-lhe da lã e da carne e da vida e do traseiro. Mais vale ser diferente do carneiro, um cão raivoso que sabe onde ferra, um cão raivoso que sabe onde ferra, olhos atentos e patas na terra. Viva, viva o cão raivoso, tenho pelo iriçado, seu dente guloso e o seu faro ajustado. Cão raivoso, cuidado. Mais vale ser um cão raivoso que um caranguejo, que um caranguejo, que avança, recua e depois solta um bocejo, solta um bocejo, e que quando fala só se ouve a garganta do gargarejo. Mais vale não ser como o caranguejo, um cão raivoso que sabe onde ferra, um cão raivoso que sabe onde ferra, olhos atentos e patas na terra. Viva, viva o cão raivoso, tenho pelo iriçado, seu dente é guloso e o seu faro ajustado. Cão raivoso, cuidado. Mais vale ser um cão raivoso que uma sardinha, que uma sardinha, batida entalada na lata e educadinha, e educadinha, pronta a ser comida, engolida, digerida e cagadinha. Mais vale ser diferente da sardinha, um cão raivoso que sabe onde ferra, ferra fascistas e chama-lhe um figo, olhos atentos e patas na terra. Viva, viva o cão raivoso, tenho pelo iriçado, seu dente guloso e o seu faro ajustado. Cão raivoso, cuidado. Mais vale ser um cão raivoso, dentes à mostra, dentes à mostra, e estar sempre pronto a morder e a dar resposta, e a dar resposta a toda e qualquer podridão escondida dentro da crosta, dentro da crosta das belas ideias, gato escondido de rabo de fora, dentro da crosta das belas ideias, gato escondido de rabo de fora, de fora, de fora, de fora, de fora. Viva, viva o cão raivoso, tenho pelo iriçado. Seu dente é guloso e o seu far ajustado. Cão raivoso, cuidado. Fantástico, Sérgio Godinho aqui com Cão Raivoso, adoro esta letra. E Cães Raivosos eram muitos contra o sistema ditatorial de Salazar, contra o Estado Novo. Eu vou-vos dar alguns nomes de gente antifascista que lutou e sofreu nas mãos do Salazar. Portanto, para começar, do PCP, quem quer que se alistasse no PCP já era um possível alvo do Estado Novo e da PIDE. Ia poder ser preso, podia ser assassinado, podia lhe acontecer qualquer coisa. Podia ter que fugir para o exílio, como também lhe aconteceu a muita gente. E o Álvaro Cunhal, que toda a gente conhece, que era o dirigente do PCP, chegou a ser preso mais de 15 anos em várias prisões. Chegou a ser preso em Peniche, por exemplo, onde conseguiu fugir uma vez. Mas, claro, ele esteve muitos anos preso, esteve 10, só 10 em isolamento. Isolamento total, sem falar com ninguém, sem ver ninguém, uma prisão, que era uma tortura também, né? Era tortura e prisão. E conseguiu fugir e depois, a partir desde que fugiu, voltou a Portugal, anos mais tarde só. Temos também o Humberto Delgado, que, como já disse antes, que tentou ganhar as eleições presidenciais, mas perdeu, devido a uma fraude, e teve que escapar para o Brasil, depois voltou, tentou, fez uma nova tentativa, alguns golpes, foi apanhado pela PIDE e assassinado. Temos Norton de Matos, também um político já nos anos da Primeira República, que também era antifascista. Maria Pia de Bragança, uma monárquica, mas também uma escritora, mas também antifascista. Temos o escultor e pintor Dias Coelho, que foi assassinado pela PIDE, como canta José Afonso. Aliás, temos José Afonso, o próprio José Afonso, José Mário Branco e Sérgio Godinho, que estiveram presos. José Afonso não se exilou, mas José Mário Branco e Sérgio Godinho, sim. Temos a Maria Eugênia Varela, que para mim é uma das grandes mulheres antifascistas de Portugal durante a ditadura, que ela fomentou também o golpe de Besta e a revolta da Sé, lado a lado com Humberto Delgado. Temos ainda Maria Teresa Horta, escritora, e também esteve presa até acontecer a Revolução, que a libertou. E muitos mais, incógnitos e menos incógnitos. Vamos então ouvir agora Fausto com Para o que der e vier. É isso que estamos nós todos, para o que der e vier. Na luta contra o fascismo estamos para o que der e vier. Cabeça espetada entre a noite e a madrugada. Tenho um braço deitado entre o prefeito e o enjeitado. E um canhão apontado para qualquer lado enfildado. Venha lá quem quiser, estou para o que der e vier. Manhã mal acordado, de noite pouco ensunado. Para a aventura que penso encontrar. Do avesso. Na terra do perder, Deus é dinheiro, dia bem ao ter. Seja homem ou mulher, estou para o que der e vier. Dia a dia num aperto, que mais parece um deserto. No descalabro do medo, mal se levanta um dedo. Aconteça o que acontecer, não temos nada a perder. No que vier a dar, assim não podemos ficar. Hei de ser a barricada, arma de fogo despedida. Hei de ser ferro forjado, dia e noite amor calado. Hei de ser punho cerrado e ternura docemente. E haja lá o que houver, estou para o que der e vier. E haja lá o que houver, estou para o que der e vier. E haja lá o que houver, estou para o que der e vier. Música. A crise académica de 1969 começou quando não foi permitido aos estudantes o uso da palavra durante uma inauguração. À greve e à falta aos exames assumidos pelos estudantes, respondeu o governo com a prisão e a mobilização para a guerra do ultramar. A crise começou no dia 17 de abril de 1969. Os estudantes pretendiam intervir durante a inauguração do edifício das matemáticas e o presidente da Direção-Geral da Associação Académica, Alberto Martins, pediu a palavra, mas foi impedido de o fazer. Então, os estudantes, que já estavam em protesto, exigindo a reintegração dos professores e a democratização do ensino superior, tomaram conta da sala onde decorria a inauguração. A crise agudiza-se nas horas e nos dias seguintes, com a prisão de vários dirigentes académicos e a ocupação de Coimbra por forças militares e policiais. O Ministério da Educação e o reitor acabariam por se demitir, mas vários estudantes da academia seriam forçados a integrar nas Forças Armadas. Este era um castigo muito comum. Se as pessoas se rebelavam contra o Estado Novo, ou eram para a prisão ou era para a guerra. Tinha uma solução muito simples. Para ambientar esta luta dos estudantes universitários contra o regime, vamos ouvir Adriano Correia de Oliveira, também ele estudante da Universidade de Coimbra, com o tema Capa Negra, Rosa Negra, que na altura foi um dos símbolos desta luta. Capa negra, rosa negra, rosa negra, sem roseira. Capa negra, rosa negra, sem roseira. Abre-te bem nos meus ombros, como ao vento uma bandeira, como ao vento uma bandeira. Abre-te bem nos meus ombros, vira costas à saudade. Abre-te bem nos meus ombros, vira costas à saudade. Capa negra, bandeira de liberdade, bandeira de liberdade. Sou livre como as aves e passo a vida a cantar. Eu sou livre como as aves e passo a vida a cantar. Coração que nasceu livre não se pode acorrentar, não se pode acorrentar. Ora, muito bem, a canção acabou repentinamente, mas vamos continuar com o programa, porque as forças de oposição do regime, as forças de oposição ao regime, tinham cada vez mais gente. Além da população em geral, estava também o Partido Comunista, estavam também os militares por causa da guerra colonial e agora juntavam-se também os estudantes. Na década de 70, os setores das finanças e negócios, classes médias e movimentos operários alinharam-se à oposição devido às dificuldades económicas que se viviam no país causadas pela guerra e pela crise mundial de 73 e que foram muito importantes na contestação à política do regime. O regime já tinha os seus dias contados, não havia dúvidas, porque quase todos os setores da sociedade deixaram de apoiá-lo, até mesmo as Forças Armadas e alguns membros do clero. O terceiro Congresso da Oposição Democrática, realizado em Aveiro entre 4 e 8 de abril de 73, ora este congresso, prestem muita atenção, que foi muito importante, porque foi quando as forças todas da oposição, finalmente todos os partidos e não só, conseguiram entrar em acordo e manter e manter uma linha de, e acordaram todos os propósitos contra o regime. Este foi um momento de viragem na política portuguesa e na estratégia da oposição. Com a participação dos principais movimentos democráticos e de vários oficiais do Exército, o Congresso uniu as várias correntes ideológicas, políticas e democráticas que concorreram às eleições legislativas de 73 sob uma única lista eleitoral. Foi isto que eu queria dizer, que todos se juntaram e concorreram sob uma única lista eleitoral. O descontentamento e a angústia nas Forças Armadas crescia, especialmente a partir da década de 70, porque eles perceberam que a guerra colonial estava longe de acabar e que eles não iriam conseguir ganhá-la. A recusa do governo em aceitar a solução política para a guerra levou a que os oficiais percebessem que o fim do conflito passava pelo derrubo da ditadura. O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! De pé cantar que vamos triunfar! Avançam já bandeiras de unidade! Já vão crescendo brados de vitória! E tu verás teu canto e bandeira florescer à luz de um rubro amanhecer, milhões de braços fazendo a nova história, de pé marchar, que o povo vai triunfar. Agora já ninguém nos vencerá, nada pode quebrar nossa vontade, e num clamor mil vozes de combate nascerão, dirão: canção de liberdade será melhor a vida que virá. E agora o povo ergue-se e luta com voz de gigante, gritando: avante! O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! Está forjando a unidade de norte a sul, na mina e no trigal. Somos do campo, da aldeia e da cidade. Lutamos unidos pelo nosso ideal, sulcando rios de luz, paz e fraternidade. Aurora rubra será realidade. De pé cantar que o povo vai triunfar. Milhões de punhos impõem a verdade, de aço são, ardente batalhão, e as suas mãos levando a justiça e a razão. Mulher, com fogo e com valor, estás aqui junto ao trabalhador. E agora o povo ergue-se e luta com voz de gigante, gritando: avante! O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! O povo unido jamais será vencido! O povo A Revolução, como vocês sabem muito bem, finalmente chegou a 25 de abril de 1974. E, logo após a Revolução, tanto os militares como a população tinham uma série de exigências a cumprir. Entre elas estava a libertação dos presos políticos, o regresso dos exilados, a extinção dos organismos do Estado Novo, como a PIDE, por exemplo, a realização de eleições livres, que foram em 25 de abril de 75. O fim da guerra colonial e a independência das ex-colónias. Para bem de todos e de todas, estas exigências foram cumpridas aos poucos dias. A única coisa que falhou, podemos dizê-lo assim, é que a Revolução Morreu Salazar, estando no governo, e Marcelo Caetano conseguiu, depois de assinar a sua derrota, fugiu para o Brasil, conseguiu fugir primeiro para a Madeira e depois para o Brasil. É uma lástima, é uma coisa que não se pode emendar, aconteceu assim, olha, mas conseguiu-se muitas vitórias, porque depois a Constituição Portuguesa foi feita com base na vitória da Revolução, com as vitórias da Revolução. Portanto, temos que celebrar esta data, não há dúvida nenhuma. Fechamos então a porta do jardim a beira-mar plantado com o grânula, que foi usada como sinal para dar início a esta Revolução. Mas em vez da versão original, vamos ouvir a versão ao vivo, num dos últimos concertos dados pelo Zeca Afonso, em janeiro de 83. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais arena dentro de ti, ó cidade, dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais arena. Good job.